Pra cima, DJ Cowboy. Rafael. Pra cima, DJ Cowboy. Pra cima, DJ Cowboy. Rafael Cassiano. E aí, recreio! Chegamos! Vamos nessa, Cassiano! Calma, meu animal! Calma, meu animal! Calma, meu animal! Bora acordar esse animal! Bora acordar o pai no recreio! Acordando o bichão! Acordando o meu búfalo! Tá de chifrada! Chifrada! Chifrada! Chifrada! Chifrada! Chifrada! A revolução chegou! Agora é búfalo! A revolução! Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, sua festa vai ficar inesquecível. A partir de agora, sua festa vai ficar inesquecível. O DJ que faz a diferença chegou. Agora o bicho vai pegar. Eu falei, o bicho vai pegar. Quando ele chega, ele toca todo. O grande momento e ansiedade chega ao fim. A adrenalina toma conta de você, porque ele está na área. DJ Fábio, o Cowboy. DJ Fábio. Já estamos aqui, recreio! O DJ que faz a diferença. Faz a diferença. Agora a revolução está sob o comando do F10, do Pará. O exímio domador, que domina o búfalo do Marajó. Agora é com você, F10. Pra cima, DJ Cowboy, Rafael Cassiano. E a gente vai pra cima da galera no recreio! E quem tá solteiro pode botar um bracinho pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga tudo pra cima! O animal chegou! Vem com toda a pressão, DJ Fábio F10. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro! Joga a mãozinha pra cima, recreio! Vai começar! Alô, Matata, prepara a Matata! Eu te falei, Bruno Lima! Bora, vai! Solteiro, dá um grito! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, faz o chifrinho! Por isso, agora vai! Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. E agora? Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Calma que tá só começando. Eu demorei 1, 2, 3 muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. E agora? Eu só te peço. Só mais. Deixa a medida, vai! Só mais uma chance. Vai. E deixa na batida, deixa na batida. E deixa na batida, deixa na batida. E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, na palma, na mão. Vai. Bora F10 pra cima, moleque do! Desse jeitinho, Cassiano! Bagulho doido. Vai! bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Tá doido? Bora liberando! Vai, vai, DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Vai, DJ, bota pra endoidar, endoidar. Me segurou, e na batida, e na batida, e na batida, e na batida, na batida, na batida. Bruninho, bora acordar esse bichão, bora. Bora acordar esse animal. Acorda, meu búfalo. Acorda, meu búfalo. Acordando, meu animal. Tá na chifrada. Chifrada. Chifrada. Chifrada. Três, dois, um, vai. Que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima. Quem é do Remo? Quem é do Paysandu? Dá um grito. Tem alguém do Corinthians aí? Tem? Tem alguém do Corinthians aí? Tem? Só sei dizer uma coisa: o Flamengo ganhou o Corinthians hoje. Quem é do Flamengo? Faz barulho. E quem é que não tem hora pra chegar em casa? Põe a mãozinha direita pra cima. Mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima. E faz o chifrinho, e faz o chifrinho. E gira o lacinho, gira, gira, gira tudo. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. E agora? Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doguinho se encantou. A revolução! Fazer sacanagem, sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Pra cima, vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Quem é sincero, põe tudo pro alto. A revolução chegou. A revolução. Agora vai. Eu vou deixar você partir. Sino de Lopes, ela em Evelyn, tá todo mundo. Bora, Neide, hoje tu veio conhecer a revolução, né, Neide? A revolução. Sabe o que se passa? Vereador Gordo tá aqui do lado. Um abraço pra você, vereador. Ele é a primeira dama, Vanessa. Toda a galera lá do Tigre Saudi. Amigo Júnior, olha o Darlan, o Júnior daqui, filho do nosso prefeito Evandro, lá do Tauá, o nosso parceiro Paulo Darinho, toda a galera, o Eduardo, o Búfalo do Marajó vai estar, o novo, é a revolução, lá no Tauá, no 29, domingo dia 17. A revolução! E aí, doutor? Búfalo do Marajó, a revolução. Agora é Búfalo. Sente, sente, sente. Búfalo do Marajó. Parceiro Fred, um abraço pra você com muito carinho, meu amigo Rodrigo da Serrada também tá aqui com a gente. DJ Nilton Cassiano! Eu só te peço, só mais, só mais. A Brispirinha, essas boas velhas também tá aqui com a gente. Os meus modelos, sempre, sempre. Deixa na batida, deixa na batida. E deixa na batida, deixa na batida. Batida, batida, batida. A torcida do Corinthians bota o bracinho lá em cima. Mas eu sei que a torcida do Mengão tá feliz da vida, então não tá. Quem é do Flamengo, joga a mãozinha e bate na palminha, e bate na palminha. Já vai, vai, vai, vai, bora pra cima. A gente brigou. Com a amiga dela. Então pensa numa mulher gostosa. Disse que a boa Seca da Joia tá aqui. E ela tá se vinga agora. Amigo Seca, no Dodô do Rubi, então joga, joga. Então joga. Alô, meu amigo Degão, nosso louco, com o Shopping também aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Pra quem não leva, nossa moça bonita. Está por aí! Vai, vai! Fora da minha! Fora da minha! Júnior Digital, um abraço pra ti também, tá aqui com a gente! Alô, Digital, é na pressão! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. E dá-lhe essa tapinha, e dá-lhe essa tapinha, e dá-lhe essa tapinha. Alô, filho de Farias, mora Carolzinha. Sacudindo tudo, me dá pressão total de Carolzinha. Agora vai! Porque eu sou safadão, safadão. Revolução! Alô, miúda! Olha o Frank Tank, insista, tá aqui com a gente! Um abraço, gente! Bora aí, Ingrid! Felipe Farias, a Carolzinha também! Vai! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro! E agora? E aê, boca de pelo, tu tá beijando. Júnior Cássio, alô, Zeca da Joia, tá aqui com a gente, valeu! Olha a blase! 3, 2, 1, valendo! Nosso amigo Biel, DJ Japonês, também tá aqui com a gente. Obrigado, Super Primo de Marituba. Todo mundo na manhã! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Alô, tio Kaique, mano! Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Lá vai! A revolução, a revolução. Já está aqui, vai! Oh, meu amor, faço tudo, eu faço tudo. Nosso parceiro Fabrício está aqui com a gente. Um abraço, gente. Alô, meu vereador! Você vai ser minha mulher. Já já aí o Lolo da Nike, Hugo dos Empresários, Hugo Cacheira, Bora Derego dos Inocentes, a todo mundo! Mãe confiou. Como é que é? Meu pai também, tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu devagar. Sou sem, mas vou ter também. Eu aprendo curtindo também lá de Marituba aqui com a gente, marcando presença. Um abraço pra vocês, do Cassiano, do Fábio, do Wesley e do Darlan. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. E o F10? Ele é certinho pra casa. O F10. Para o teu pai, ele tá. Alô, mano, Nissa Venimos de Margas, tá aqui com a gente, um abraço pra ti também, garoto! Titio Gleb do Virizão! Você partiu, Tida Pereira, Leonan, tá todo mundo para Valdian! Príncipe Alex, o Michel do Grau por ali também! Agora vejam! Bora, Mandinha! O jogo virou! Nosso parceiro Julinha Maga, aquele pressão, você vem aqui com a gente, imagina o direito! muita pressão essa revolução. Pudesse mudar. Revolução. Aonde é, Cassiano? Ao lado direito. Graça porque não restou nem um tiquinho. Gilzinho, meu parceiro Flávio Baby, toda a galera aqui. Ao lado esquerdo. Valeu. O jogo virou. Ah, tá na agulha. Agora vai sofrer. Bora, Blanche! Minha mão prova do seu desprezo e solidão. Meu parceiro Neguinho, é, Caigo, o bebê, Clailson, Dani, Erlen, Alô, Jarlene. Paulo Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Essa é do F10, né, Cassiano? Vem, tá lá no Gino Vidal, viu, Darlan? Vereador, essa música aqui, eu já vejo as meninas cantando pro DJ Fábio essa música. Te liga aí, minha comadre Neide. Olha, o teu olhar, como é que tá assim, ó? Você fica tanto tempo imaginando. Ela já sabe. Imaginando nós dois. E não cumpre sua promessa. Meu amigo Lolo Light, meu parceiro, já já ela fez o perâncora. Um abraço pra vocês com muito carinho. Meninas estátuas e alunos dos macharados. A todo mundo aqui curtindo. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero. Já tá em saúde também. Do Fit por aqui, o Evolution. Galera do ponto, saúde também. O DJ Malo e o Ezeel. Todo mundo curtindo. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. O Búfalo do Marajó. A revolução. Não quero devagar, quero acelerado. Quero ir. Olha como ela quer, Totó. Fazendo amor com você. Quem é que é? É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio Porto. Nosso amigo Genivaldo aí, Fabinho, na foto G3, cara que realmente. Houve fronteira de um Maranhão com a gente. Obrigado, Genivaldo. Cada equipe rasga a chama, papai. Toma, toma. Putaria rola. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Vai sentando, vai sentando! Lá vai! Alô, meus inocentes! Tá valendo, tá valendo, Genivaldo! Não alivia, DJ Fábio, vai pra cima! E aí? Aqui o F10 contagia! Não alivia, DJ Fábio, vai pra cima! E arrepia, F10! Como é que é, Cassiano? Cassiano vai. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? É que vai acontecer nessa revolução, moção. É que vai acontecer nessa revolução, moção. Quem é que vai pro Caribe amanhã, segunda-feira? Põe a mãozinha pra cima. Quem vai pro Caribe, põe a mãozinha pra cima. Amanhã, segunda, tem um búfalo. A revolução. E os DJs da Carroça da Saudade no Caribe Show. Até meia-noite, ninguém paga ingresso. E eu já sei que vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. DJ Magrão. Vai dar PT, vai dar. É na festa do Búfalo, ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar. E nosso parceiro Thiago Tormento, um abraço pra você também, Felipe. Vai dar PT, todo mundo na área. É na festa do Búfalo, ela gosta de doidar. Alô, Melri. Ela chegou na festa. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou, já começou. A sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, tudo, sarra, tudo, sarra, tudo. Bora, meu parceiro Lamplay! Tá com a gente! Júnior da Pedreira! Tá aqui com a gente! Bora, Chico, bora, Chico! Tá todo mundo! Ellen, Evelyn, alô, Paulinha! Esse trio! Saudade, um desespero não dá mais! Meu amigo Michel, um abraço pra você! Mega Ericacinha! Angélica dos Garotos, Mega do Distrito! Tá todo mundo curtindo com a gente! Um abraço pra você, valeu! Eu preciso te encontrar pra te falar. Do gás e a Bruna, alô Dani! Me escuro, luz me enxerga, eu não aguento mais. Nosso amigo Neymar de Boca Juba, esse é velho aguarda aqui da revolução. Olha bem pra minha mão. Olha o fumaça! Fumaça tá aqui com a gente. Alô, Fumaça. Bora, meu parceiro Paulo. Obrigado, meu parceiro Tamatá também, tá ali. Fala, Larissa, toda a galera. Um abraço pra você. GDB já do ladinho. GDB tá do lado. Ao lado direito. Não, hoje. Ao lado esquerdo. Ah, alô, Bolão. Tu sabe que é nós. O Alessandro Batidão e o Índio. Falando em Alessandro, o Alessandro Duarte tá aqui. Nosso amigo João Luciano, obrigado, Thiago da Bardoni, o Boto, chame em Tardim, não é animal. Está difícil de ver. Já não sei o que você quer. Brincas com... Maurício do Detran. Um abraço pra ti, Maurício. Para Fábio, que se passa, Luneide. Quem é? A Revolução. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo. Olha o bichinho da Nádia, o Fernando GDB, o Igor Meirelles, também o André da Conte. Tá todo mundo aqui na Revolução. Você é a vida longa que essa patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu canso. Tem a pressão total de carcelhar. Que a cidade muda. Vou tirar o pé. Vai. Essa relação. Prefiro ficar sozinho. Olha o grandalhão Daniel já avisando que próxima sexta-feira tem Chico Isabel. O animal, o bagulho vai ser doido. S10, rapaz. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Alô, Carlinho! Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho. Bagulho tá doido, Wesley! Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido! Aqui é bagulho doido! É o baile do búfalo! É! Thiago, está aqui com a gente, um abraço pra você. O Marreirão do Samba, Lari Mariduma, alô Thiago, o Matheus e o Felipe, na pressão. Dá licença, amor. A Revolução. A Revolução. Búfalo. Búfalo. Revolução. Já tá mandando ver, vai. Bora, Gaciano, bora, bora, Gaciano. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar. Rico Menezes, alô, tá linda, tá aqui pra vocês com a gente. Um abraço pra vocês também. Valeu, valeu, valeu. Tá junto, Santorini. Sempre dizia pra aquela filha da p*** o dia que nega em casa eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da p*** o dia que nega em casa eu vou procurar na rua. Cassiano, fala pra galera, segunda-feira onde vai ter o nosso Búfalo Ravinho. Segunda-feira tem a nossa revolução lá no Caribe Show. E o bagulho vai ser doido, papai. Alô, meus mentirosos, a Tolaia. Olha o cabeção, o Anderson Love, alô, Chuí. A todo mundo do Búfalo. A revolução. Agora, vai. Diferente, diferente. Júnior gosta dessa! O FD! Calma que a gente tá chegando! Léo Santos, Cláudia, família, super fácil! Lá de Cotiburu! Assanhadinha, que só quebra o... bora ver, Darlan, vai! Bravo, no passinho! Vem pra favela, fica doidinha! Alô, Bruninho, fantasminha! Senta aqui, senta aqui, senta aqui! Fala, meus inocentes! Só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Tem um japonês aí, tá? Vai ficar doidinha, vai, vai. Então vem sentando aqui. Vai, no, vai, no, vai, no, vai, no, vai, no, vai, novinha da favela, o ritmo é sem... Gente, sem gelo, viu? Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Tá bom, sem gelo que a gente vai olhar pra todo mundo. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Essas malandras, vai. Vai, meu Fabrício, depois da guia. Um abraço pra você, Fabrício e companhia. Só quebrar, só quebrar. Vai, meu Fabrício. Vem pra favela, vai, vai. Fica doidinho. Olha o Valdinho do Chá, chamado. Vaqueiro Leão tá ali. Já te vi daqui, meu vaqueiro. Bora, vai. Você vai. vai sentar por cima. Wesley vai te pegar. Será? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora. Felipe Freitas, o Alex Botelho. Um abraço pra vocês, da família Escrango Red, já aqui com a gente. Se Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Uri chama. Falou, meu parceiro Júnior! Vai se apaixonar. Bora, Erlenzinha, Carlinha. Daqui a pouquinho! Agora vai sentar. Doutor Kaique, Júnior, olha o meu parceiro Sérgio aqui com a gente, o Ceará, o gigante, o doidinho, da Pop Mil, alô Barriga, alô Peteleco e a Luciana aqui. A Revolução. E o nosso comandante Vlad, também o Maria da GDB, o Ramon, que é quem da família Maguari, aqui pela retaguarda da Revolução, um abraço pra você, Jamil, Vila Mardoni, o Morto. Smith é o verdadeiro furdos. E por sinal, F10 hoje, informações é só no débito. Débito automático, papai. Nossa, é que absurdo. Nossa, que absurdo. Agora, agora, vai. Com força. Alô, minha tem mídia. Só no débito automático, papai. Juninho do Mar no Lisboa. Terminando aqui os DJs do Búfalo lá no Lisboa. Toma. Com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith na do DK no sul. Nossa, e quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. E só quem tá feliz, jogando pra cima, pra cima, pra cima, vai. Me liga, você achando. E agora? Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais. Preto do Red, Fábio Pop, o Eric, a empresa Sigo, alô Regina e o Enoch. Uma vez a discussão o tempo inteiro. Quem é que nunca traiu, põe a mãozinha pra cima. Quem nunca meteu um chifre, põe pra cima, vai. Se eu tiver solteiro, não. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Eu vou pegar também. Bora pegar tudo hoje, boy! Vamboy! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero. Luan do Gostinho do Gê Lopes, equipe Red Búfalo! O Búfalo do. Búfalo do Marajó. A Revolução. Marcelo Elta, Broja de Zéu, tá aqui na área. Obrigado, dona Cime do Ponto. Saúde do Geimarra, Luiz Eziel. Seu Barriga e toda a família JN Saúde. O Fit Furacão Evolution. Todo mundo no Búfalo. Búfalo. Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima. Búfalo do Marajó. A Revolução. Agora vai. Essa música me lembra só de Santarém, viu, Wesley? É doido. Abre o jogo, acaba. Empresários do Cachanheira, alô, Hugo. Desenvolve o amor. E aí? Me confiei, me entreguei, meu coração. Fábio e Rafael no aquecimento. Daqui a pouquinho chega o Wesley, chega o Darlan. Daqui a pouco chega o Búfalo, o show do animal. Thiago Tormento já tá aqui. E parabéns pra você que me fez entender e me apaixonar. E amiga Hanna, um abraço pra você, beijando o Rafael Cassiano. Adaldoto Prêmio tá aqui com a gente. Obrigado, Hanna, beijão pra você, minha linda. E parabéns pra você. Se prepara o Doutor Prêmio no telão do Búfalo, meu irmão. E me apaixonar. O Búfalo do Marajó. Olha o Cega da Joia no Pop. Meu parceiro Vezão e o Júnior. Eles tinham e vieram conhecer. A Revolução. Calma, Zeca da Joia. Não te afoba. O Búfalo está aqui, meu parceiro Zeca da Joia. Ele veio conhecer o Búfalo hoje. Alô, Zeca da Joia. Você tá no Búfalo, garoto. O que o Búfalo é? A aparelhagem mais amada do Brasil. Daí, Playboy. O galera do Forrano do Lance tá aqui com a gente. Miro Marques, meu parceiro. Alô, Miro. Não sem porquê, sem pra quê, não. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir a nossa cara. Aí, Janjinhas, aqui, valeu. Pega logo o seu coração. E aí? Já não aguento de tanta ilusão. Nosso amigo Henrique do Distrito, um abraço pra você. Neymar de Boca Juba. Larga de vestir o nosso coração. É Devinha, lá do seu produto, Cachaneira, logo Devinha. Aqui na Revolução. A Revolução. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. E agora? Pra te abraçar. Pra... Daqui a pouco, né, Felipe? Não faz biquinho porque eu sei. Ela, Paulinha, a filha tá aqui. Quando e a Ellen? Ui! Quem falou foi o teu olhar. Quando. Cadê nosso amigo Edilson? Tá ali? O Edilson Assis. Inclusive, parceiro nosso está aqui com a gente. Edilson, lá do Crocodilo. O meu parceiro. Amigo particular. Nossa amiga Manu tá ali. Um abraço pra vocês, valeu de coração, viu? Amanhã segunda tem carinho, Berilson. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te burrei, novinha, pode pá. E nosso parceiro Luan, tô curtindo, Hugo, tô curtindo. Um abraço pra 48 horas aqui na Revolução. Renan Céu, primeira dama, a Vivi. Bora de van, superando, agora. Alô, Kelly Impressão, alô, Juninho e a banda. Vai, Neide, vai. Fábio, Fábio, vereador. O Alexandre. Então, ruiva, vem pra cá. Então, pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Nossa, amigo Negão dos Cafajeste, um abraço pra você, obrigado, Negão. Negão dos Conformes. E o Lobo do Grau também tá aqui com a gente, curtindo. Que quando nós deixamos uma vez, vai que, vai que, vai que, a revolução. Inventando, gritando, a revolução. Gritando, sentando, é o pique. Vai que, vai que, vai que, vai que. Cachabachas! Vamos aqui! Leonor! Qual é o teu som? O Búfalo do Marajó! Bora, meus inocentes! Daqui a pouco no Lisboa! Fala o Marquinho da Trilha! Quando começou no GDB, Lulando, DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando. E aí? Parabéns, novinha, tu ganhou. Sasaki! Todo ano. Morena jogando. Sasaki! Jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, Fernandinho, Valeu, Pintinho, Geleia, Rafael do Guarumã, Caio, Franjinha, ao lado do Bolão GDB. Ao lado esquerdo. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, pra mim você é a no... Tiago! Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, pra mim você é a número um. Dudu, Dudu, Dudu. Agora é Búfalo, agora é Búfalo, Búfalo do Marajó, Búfalo do Marajó, a aparelhagem mais amada do Brasil. Aí, Rafael Cassiano! Aí, Rafael Cassiano! Pra cima desse Búfalo! Rafinha, vai especialmente para todos os nossos potentes do Braga. Estão todos ali, essa galera que eu tiro o chapéu. Uma coisa boa! Quero vocês todos aqui na frente. E já já eu vou tocar aquela música. Chama ela pra dançar, meu irmão! E aquela é da nossa. Como eu queria estar. Chama a moleca pra dançar. Te dar um beijo ardente com sabor. Vamos dançar, vai. Como não posso ter você. Cassiano, o Bezerra Pop tá aí, viu? Bezerra Pop, nosso parceiro, está aqui com a gente. Amigo particular, venho conhecer a Revolução. Búfalo do Marajó. A Revolução. Já sei que já deu. Vou embora para sempre. Nossa parceira Juninho Amada, um abraço pra você, Kelly Pressão, Renan Céu, Anaia por aqui com a gente. Abraço primeiro, obrigado Ellen pelo carinho também. Edvan Soberano, da Vivi, lá do estúdio, Todo mundo barrigo no céu. Certos amores nos deixarão. Pressão total, bicho. Uma canção para Nenê. Olha o Boca ali do lado. Assim. O meu galera do posto para VIP. Parabéns, Tuíra! Para relaxar, sim. Vai. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Cassiano Rodrigo Cassiano, meu primo Rodrigo Cassiano. Cabelo. Essas mãos aqui com a gente, meu tio Cassiano lá do Saxon. Um abraço pra você. Leonardo os humildes, agora o Leonardo. Revolução. Quando beijo não. Rapaz, o Tuíra tá aí, Darlan? Cadê ele? Quando abraço dela. Veio comemorar o seu aniversário aqui. Ele tinha que vir. Aonde? A revolução. Galera do Forra Doce, meu parceiro Renan tá ali. Você... Bora, Miro! Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo. Só relaxando. Volta da... Já deu show! O Búfalo do Marajó. Deus fez outra de você. Meu parceiro maluquinho da carroça. Casa dele. Grande maluquinho. E companhia do Juninho Amado. Vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Obrigado, Playboy dos Cafajestes. Meu parceiro. Tá decorando a casa dele. Alô, Edilson, assim. Não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Show que esponchou, tá aqui com a gente, alô, Negão! Meu amigo Fumaça, é minha mais ou menos, tá tudo certinho! Sou um menino. Bora, Paula! Ó! Oh. Sou um menino. Together. Rubi das lojas de estátuas. Um abraço pra você lá do meu setor. Obrigado, Rubi! Tamo junto, meu irmão! Sempre. E a galera da conveniência, 24 horas! O meu grande parceiro Tamatá. Valeu, Tamatá! Henrique da Pedreira! Like a fool, I was reading. Ei, Dodô! Que fool! Dodô, baixa no peito e fala! Búfalo! Alô, meu parceiro Fábio, o que se passa? Like a fool! Alô, Neide! Alô, meu vereador gordo! Like alô, Maurício! Alô, DJ Alexandre! Olha o baby, o Zilcinho! E aí, Júnior? Foi tanto que eu... Filho do prefeito Evandro, tá ali, Darlan? Domingo, dia 17, lá no 29 do Tauã, quem é? A revolução. Eu te perdi. É o DJ Louro Mix, tá aqui com a gente, você. E aquele louco amor. Ouvindo sushi. Obrigado pelo carinho, parceiro Arca. É Bebê Transa. Luanzinho 007. Amanhã do Caribe, meu irmão. Não sabe. É impossível. Éder. NSK. De Belém. Marcando presença. A galera da NSK em peso com a gente. Neguinho, Cancan, Bebê, Clailson, Dani, Arlen, Charlene. Te perdi. Tito Pirata, obrigado Tito pelo carinho. Tempo já passou. E a gente vai aquecendo. Já deu um show. Agora, seguidores, pra vocês aí. A revolução. A revolução chegou no recreio. E a gente vai pra cima da galera. Rafael Cassiano, o DJ Cowboy que traz do peito a marca Marajó. Olha, Cassiano, Luanzinho tá ali. Um abraço pra ti, Luanzinho. Bora, Frank. E a primeira dama tá de boa. Fica Gabrielzinho. Amanhã é no aniversário do Luanzinho, viu, Darlan? Lá no Caribe. Mais de 10 garrafas de uísque já comprada. Família Rock Som tá do lado. Qual é? Ao lado direito. Tá todo mundo. Cadê a Mayu? Você não veio? O meu calor. Tu é doido. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Gino Gordo. Bora, Gino. É só pra ela. Só pra ela. E aí, Josias? Obrigado, Josias. E a sua esposa, Carla. É só pra aqui com a gente. Na batida, na batida. Alexandre Play, Renocel, MC Eugênio, Thales, a galera do Curuja, saúde! Alô, Mião! Alô, Mião! Alô, Dedê, alô, Bruninho! Tá aqui o Bumbum Pilho, te garante? Era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria... Meu compadre Águia da Carreta Tubarão, tá ali? A primeira dama Laila, tá todo mundo! Mas de mim, só queria jerecar. E vai, e vai, e vem, e vem, e vem... É padrão Caicô, dona Nani! Vem, vem. Amigo Tudo, Brino, na pressão, e vocês dois da treta aqui na área! E na batida, do sucesso, batida, mas o Drake assim. Essa vai pro Gilberto Mix e da lá da carretinha V8 Light. Alô Gilberto, alô Luciano dos moleques de Fortaleza. A evolução do som. Vamos dançar. Casal feliz aqui com a gente. Esse é velha guarda, meu irmão. Alô, Júnior. Quando eu te vejo, venho. Abraço especial com muito carinho. Meu parceiro Edil Salsicha, obrigado pela moral, pela recepção. Amanhã tem o nosso animal do carinho, deixou. Alô, Edilson. Bora, Cassiano! Deixa eu abraçar com todo o carinho, galera! O Danega Vigarista por ali! Meu amigo César! E o Tchê Vigarista tá ali do lado! Um abraço a vocês! Valeu, valeu! Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty! E na batida do sucesso, batida, batida, batida, a gente tá tomando pé pra cima da galera, daqui a pouquinho tem o show do animal! Eu conheci, eu procurava um grande. Alô, Juan! Veja onde eu... Alô, Eric! Arturio Motos, patrocinador oficial do Búfalo. Olha o Iago ali da Toyota, o Marquinho da trilha. Caço e o Kyo Soboche! Ao lado dele, o meu considerado DJ Rafael do Guarumã. E a Socorro por ali, não poderia deixar de vir marcar a presença. GDB, alô, Periguito. Alô, Gia Lopes. Alô, Felipe Faria. Barca, dancei, e no meio de... Olha, Darlan, os inocentes está aqui do lado. Fala do Enil João Mendes. Toda a galera, um abraço pra você, você vem. Obrigado, meu parceiro Tiago Tormento. Tá ali do ladinho da primeira dama. Alô, Nilson, alô, mano. Daqui no Lisboa, te garante. Bora, bora. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Carol! Alô, Wellington Ciborgue! Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Deixa eu registrar a presença do meu grande parceiro Bezerra Pop e o Pezão lá do Pop por ali também. Leonan, Valdian, Luizinho por ali. Alô, Júnior! Saí pra curtir o Juninho da Pedreira. Galera do rock, deixar o som me Tito Pirata! O novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Marcante, vai. O novo príncipe, o som vai rolar. Acelera, Juninho! Freia, Renan! O grandalhão Daniel de Santos. Isabel tá ali, falando em Santa Isabel, sexta-feira, e o Búfalo lá no Jurunense, Santa Isabel, alô Daniel! Mel! Meu parceiro Juninho, lá do Mato Lisboa. Obrigado, viu, meu irmão, pela sua presença, Juninho. Por onde eu vou? Meus inocentes, Terego. Valeu. Rapaz, cadê minha família? Só álcool! Os que ali palco com a gente, o nosso amigo Bascula Bad Boy, lá do Cineral, tá ali. E a primeiríssima dama sempre, o Bad Boy, um abraço pra você. Tu sabe que é nós. Tu sabe que é nós. O Búfalo do Marajó. Bailo Colares dá três eventos. Arizio Robinho. Cadê meu vereador gordo, bicho? Ei, vereador. Ela está de volta, mas se correr, o tigre pega. Se ficar, o tigre come, viu? E amiga Nebina da Revolução, um abraço pra você. Sempre sendo do Cachoeira, fechadão com o nosso animal no celular. O Marquinho da Red Bull falou. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.